レッドマスター、ブルーマスター、 イエローマスター、 ビートマスター、 スタックマスター、 特命戦隊、ドラマスター、 マスターズ、レディー ゴー！ Pedro se apresentando e eu aconselho Nirvana vendo Páprica. Pedro se apresentando e eu nunca vi tanta coincidência numa noite de Natal. Bonkowski se apresentando e eu conheço um cara que conhece um cara que foi pego pelo Shonen Bet. Aqui é o capitão dessa bagaça e Páprica Dash Girl. Esse vai ser o primeiro programa do Tanaka Sentai, pelo menos enquanto a gente tá gravando, esse é o nome. E pra começar, a gente já vai começar chutando balde, então. E a gente vai falar do Kon. Bem, quem sabe aí da história do Kon, começa, por favor. Satoshi Kon nasceu em 2 de outubro de 1963 em Hokkaido, uma cidade que eu não faço ideia onde fica no Japão. E importante falar que ele estudou Musahino College of the Arts e ele começou como mangaka. Ele não foi direto pra a parte de animação e tal. Ele começou com mangaka junto com o Katsuhiro Otomo, na verdade ele foi assistente dele, lá por volta de 1984. Nessa época ele ganhou o Tetsuya Shiba Awards com um mangá chamado Toriko. É um mangá que é praticamente impossível de se achar na internet como qualquer outro do Kon, então é difícil de falar sobre os mangás dele. Só que daí depois do Toriko ele foi trabalhar como assistente pro Otomo com Akira. Inclusive, no final de Akira, o Otomo, ele faz um agradecimento ao Kon, né? Ele faz um agradecimento a todos os tempos dele, incluindo o Satoshi Kon. Ah, eu não sabia dessa, eu achei que era tipo um agradecimento especial. Aí, nesse trabalho com Akira, os dois eles já começam meio a se conversar, né? Começa meio com uma amizade barra parceria. E isso culmina na sua primeira experiência com script de uma animação, em 1991, com World Apartment Horror. Na real, World Apartment Horror é um live action e ele veio antes do mangá. O mangá vira a adaptação do live action. Em 1991 ele fez o roteiro do World Apartment Horror, enquanto o Katsuhiro Otomo dirigiu. E daí em 1991 ainda, ele é co-autor do World Apartment Horror com o Otomo também. Meio que eles já são bem amigos nessa época, né? Acredito são até que por essas coisas o Kon tenha ajudado em alguma coisa com a Akira. Depois, em 1993, ele já começa também uma relação com o Mamoru Oshii, com o Mobile Police Patch Labor, segundo filme de Patch Labor em 1993. Ele fez o storyboard do Patch Labor. Mas, enfim, voltando lá no histórico dele. Ele, depois de trabalhar com o Mamoru Oshii com o storyboard do segundo filme de Patch Labor, ele foi coautor de Serafim, O Monte de Asa, com o Mamoru Oshii também. Então, ele tem essa relação com o Otomo, que todo mundo conhece, mas ele também era bem próximo do Oshii, aparentemente, né? Daí, em 1995, vem o primeiro trabalho de animação dele, não como diretor, ele adaptando o roteiro mesmo, dessa vez no storyboard roteiro, ele adaptando o roteiro do mangá do Otomo, que era o Memories of Her, que estava dentro de uma antologia de mangá do Otomo também. E é engraçado porque dentro da antologia Memories, tu já tem um monte de nome que no futuro ia ser muito famoso. Tipo Nagahama Hiroshi, pra quem não conhece, é o cara que dirigiu Mushishi, dirigiu Detroit Metal City e dirigiu Akunohana. Yoko Kanno, apesar dela já ter feito outros trabalhos, eu acho que ela fez Turnagandan, já fez várias coisas antes. Na época ela já era um pouco conceituada, mas... Já mudando de assunto, mas fora do mundo da animação, ele também fez, se eu não me engano, 5 mangás, 2 com parceria, que é o do Katsuhiro Otomo e o do Mamoru Oshii, e daí ele tem 3 mangás que são originais dele. Um é o Kaikizen, de 1990, ainda na época que tava terminando Akira, né, então a gente não tinha nenhum World Apartment Horror ainda. Kaikizen é aquele avatar, a urbanização versus a natureza. Já em Opus, em 1995, que também é original dele, ele já tem essa temática de misturar ficção com realidade, que é o autor entrando dentro do próprio mangá, o autor de mangá que vai se envolvendo com a obra e acaba entrando dentro dela. E é bem literal, ele não tem nenhuma sutileza, como tem em Perfect Blue, que vai lançar um ano depois do fim de Opus. Kon, ele tem pouca influência do cinema japonês, só que ele é muito influenciado pelo cinema ocidental mesmo. Eu comparo ele com o David Lynch, pelo menos. Ele tem bastante influência do Terry Gilligan também. Ele diz que ele gostava bastante dos filmes do Terry Gilligan porque ele misturava fantasia e realidade. Ele trabalhava bastante a parte da imaginação, enquanto ao mesmo tempo ele criticava a sociedade. Que é basicamente o que o Kon faz muitas vezes, né? Trabalha a parte da imaginação no anime pé no chão com alguma crítica à sociedade japonesa. Se bem que Millennium Actress, ele não faz nenhum tipo de crítica, né? Ele faz mais uma homenagem mesmo. Além dessa influência do cinema ocidental, é muito importante falar que ele é muito fã das novelas do Yasutaka Tsutsui, que ele, por exemplo, adaptou Paprika, né, que é uma novel. Pelo que eu vi dos extras do Paprika, parece que esse cara ele tinha bem essa pegada da psicanálise. Ele trabalhava psicanálise e entretenimento, tentava juntar os dois e fazer o trabalho dele. O que é outra coisa, além dessas influências do Terry Gilligan que a gente já citou, que a gente vai ver no filme dele, é outra coisa que a gente vê no filme do Kon, né? Que é a parte da psicanálise misturado com entretenimento, tem o produto final. Uhum. Ele também dizia que ele era fã do Philip K. Dick, que é o autor do conto que virou o filme do Vingador do Futuro. Sim, sim, sim. O que eu acho legal das influências dele é que ele é influenciado por Monty Python. Sério? Aham. Ele fala que ele assistia muito Monty Python na adolescência. Nossa. Ele também falava que, tipo, de cinema japonês, o que ele tinha visto era Akira Kurosawa. E nada mais, né? O que é até curioso. Ele só fala de sociedade japonesa. Eu vi que ele, na época mais de adolescente, quando ele era mais novo, ele gostava bastante de Yamato, Gundam, o próprio Domo do Katsuhiro Otomo, que ele inclusive diz que de todos os mangás que ele leu na vida dele, se ele fosse escolher um pra adaptar, seria o Domo. Mas ele chega a dizer que quando ele foi pra faculdade, que ele estudou design gráfico, que ele saiu um pouco do mundo do mangá e desanime e ficou focado no live action. E que ele dizia que ele não tinha um diretor específico assim que ele gostava. Ele gostava de pegar vários diretores e estudar o estilo roteiro, tudo, planejamento na cena, tudo, enquadramento, e que é a forma que ele usava pra estudar. E se tu parar pra pensar, pra falar a verdade, ele não adaptou nenhum mangá. Ele adaptou duas novels, e eu acho que é isso. E daí ele fez uma meio que Millennium Actress baseado na vida de duas atrizes, live action mais uma vez, novel, e é isso. Ele não chegou a adaptar nenhum mangá, de fato. Dark Brothers é totalmente original, né? Pelo que eu vi do making of, ele tirou os personagens, assim, da cabeça dele, sabe? Obviamente, ele se inspirou por causa de pessoas que encontrou na rua e tal, mas esse ponto ele mesmo disse que tirou da cabeça os personagens originalmente em então, outro lugar. Então, zero mangá, né, por aí. Mas dentro dos animes que ele fez, o primeiro trabalho relevante, de fato, dele foi Magnetic Rose. Ele fazendo o roteiro e trabalhando bastante ali junto da produção. No Magnetic Rose, em 1995, que é 2 anos antes do Perfect Blue, tu já tem uma pegada meio ilusão contra a realidade ali. Mesma coisa que o Opus, só que não focado nisso, né? Uhum. É mais sobre a pessoa se prender dentro das próprias memórias. É, porque na verdade, como você disse, ilusão e realidade, a ilusão deles são as próprias memórias. Então, sim, isso fica mais claro essa temática, né? A atriz, a Eva, entra num ostracismo autoimposto em que ela fica presa às próprias memórias e totalmente desconexa do mundo. É até interessante porque o ambiente ajuda a denotar isso. Porque ele tá no espaço, não tem mais nada ao redor, e tudo que chega perto é sugado por aquilo. Meio que uma metáfora pro fato das memórias sugarem a pessoa. Vale destacar que o lugar que eles estão é tipo um triângulo da bermuda, então não tem nada ali dentro. É ostracismo total, né? Tipo, ela tá totalmente isolada do mundo por causa das memórias. Então até o ambiente ele já denota esse negócio de memórias te afastam da realidade. E mesmo os protagonistas, entre aspas, serem dois homens, né? Serem aquela patrulha de homens que catam lixo no espaço. A principal ali, ao meu ver, é a Eva mesmo. É que nem os filmes do Kon. As que recebem mais destaque são os personagens femininos. Mesmo ele não sendo o diretor, eu acho que ela ainda recebe mais destaque por conta dessa própria temática aí. Mesmo se aplicando aos dois protagonistas. Eu acho que, assim, a Eva, ela é muito importante, mas ela não tem nada da visão que o Kon vai dar para os protagonistas dele no futuro, assim. Eu acho que ela funciona mais como uma vilã forte do que como uma personagem forte mesmo. Também acho, eu concordo mais com o Rafael. Porque ele tem uma visão muito particular sobre as protagonistas dele e elas meio que se relacionam. No caso da Eva, não. A Eva é só alguém que se perdeu dentro das próprias memórias e é isso. É, faz sentido. Ela parece ser mais, digamos... Eu ia falar um conceito, mas não é bem um conceito. Parece uma imagem mesmo. Não sei, já que ela tá mortal, né? Acho então, que ela é a própria representação das memórias, algo assim. Ela é meio que a representação das memórias. Tem muita coisa bonita nesse filme, né? Tem, tipo, uma cena em que tudo tá desabando e ela voa dentro de uma bolha onde a bolha é a memória dela. Então ela tá se afastando das coisas junto com a memória dela. Tem bastante coisa bonita, assim, no filme. Ele pega muito meio que um storytelling do romantismo, sabe? Onde tudo é dramático demais. Até a história da Eva, da própria Eva, é um pouco romantismo. É, totalmente romantismo, na real, né? E também tem, parece que uma referência a um espírito, uma lenda urbana da Inglaterra, sobre um espírito de uma noiva, alguma coisa assim. O que eu acho legal em Magneto Road é a visão do passado dele. Ela tá em 2035 e tem uma visão meio steampunk. É, eu não acho nem que steampunk... Cara, isso é muito estranho. Porque, assim, o steampunk é tu pegar o visual vitoriano e colocar a tecnologia nele, né? Nesse caso, ele pega o visual vitoriano e ele isola do sci-fi. Consegue captar a mensagem aqui? Tipo, tu tem aquele castelo que é um negócio inglês vitoriano... E daí fora do castelo tem o sci-fi. O que mais comentar sobre Magnetic Rose? Trilha sonora. Porra, trilha sonora é foda. Sim. É, principalmente se utiliza muito de ópera, né? Na real é música sacra. O nome do estilo é música sacra, que é um negócio meio religioso. Mas é ópera, praticamente. É um tipo de ópera, né? E é muito, muito bonito. Puta que pariu. É um negócio que te dá medo, né? Ele te dá medo, ao mesmo tempo que confere um tom épico pra parada. Sim, acho que até é contemplativo, de certa forma. Sim. Ou pelo menos a cena da final, né, se destruindo e ela cantando ali. Uhum. Nossa, a trilha sonora tem uma força ali que é incrível. E aí, em 1997, ele lança o filme que não era pra ele lançar, né? É, o filme, na verdade, era pra ser um live action. Uhum. Só que, devido ao terremoto de Kobe, eles só tiveram dinheiro pra fazer uma animação. Eles foram lá pra Madhouse, a Madhouse aceitou o projeto e deram pro como fazer. Ele ia ser o diretor do live action? Não. Ah, entendi. E daí ele assume o projeto... E ele consegue o dinheiro por causa do Otomo, não é? Não é o Otomo que divulga, assim, e não, pede patrocínio. O filme pra ele. Sim, o Otomo divulga pra ganhar patrocínio e ganhar dinheiro pra poder fazer o filme. Enfim, o filme saiu. Saiu como animação, mudou o diretor e foi o Conzão, foda. Só é importante destacar antes que ele é baseado num romance policial do Yoshikazu Takeuchi, só que ele é totalmente diferente da história original, que envolve um assassinato de um jogador de beisebol, que o irmão dele é o principal suspeito, e se passa pela perspectiva de um detetive e um cachorro. Então é totalmente diferente. Mesma coisa, né? E nesse primeiro filme dele, ele já traz, tipo, muita coisa do que vai ser todos os outros filmes dele. Ele meio que trabalhou essas características com o Opus e com o Magnetic Rose, e aqui ele meio que estabelece algumas das características, a maioria delas, não todas, que vão se repetir nos próximos filmes, menos Tokyo Godfathers, que Tokyo Godfathers não tem porra nenhuma a ver, mas é bom. Então, a gente tem, tipo, mulher forte como protagonista, ele tem umas tendências meio feministas nas protagonistas dele, né, ele sempre coloca a mulher no mesmo patamar do homem. Sobre ele usar personagem feminina, ele diz em uma entrevista que por ele ser homem, ele escreveu um personagem homem, ele, mesmo se o personagem fosse legal, ele viria o lado ruim daquele personagem. E por ele não ser mulher, ele não conhece muito bem como é uma mulher, ele acha que é mais fácil expandir os aspectos que ele queria descrever num personagem mulher. Ah, oh, interessante. O roteiro do Perfect Blue é o Tadayuki Murai. Ele já trabalhou com esse universo de Idol. Então, com... Ele meio que pegou o Sayuki Murai pra escrever com ele, porque ele já conhecia meio esse meio, né, de idol, já sabia como funcionava. Aí ficou mais fácil de escrever o roteiro. Outra coisa que a gente tem no Perfect Blue, que se repete muito nos outros, é a questão da edição dinâmica. Ele não deixa uma informação muito exposta na tela, não por muito tempo. Ele deixa de poucos frames, ele jogou a informação e ele já passou pra próxima. É um negócio meio Wes Anderson, assim, estilo de edição. Outra coisa que tem nesse filme é a realidade versus a alucinação, que a gente vai ter em todos os outros filmes dele. Até um pedacinho em Talk Godfather tem. E olha que Talk Godfather não tem porra nenhuma a ver com os outros filmes, então... A gente vai ver que é o tema mais recorrente mesmo. Ele lida com um tema relacionado à mídia. Nesse caso são as idols. Em todos os outros filmes também vão ter um tema relacionado à mídia. Eu acho que não só a idol. Acho que talvez possa englobar um pouco mais. Entretenimento no geral, mas... Enfim, porque ele fala de TV também, né? Fala de TV, de novelas. Revistas. Sim, sim. Acho que é mais um meio de entretenimento em geral, além do universo idol. Ele também faz um retrato barra crítica à sociedade. Nesse caso, eu acho que é um retrato, porque pelo que ele diz, ele não quis criticar exatamente. Só que o retrato é ruim, então de certa forma se torna uma crítica, mesmo que ele não queira que seja, né? E foi aí que ele começou a trabalhar com o diretor da Madhouse, na época, que vai ser importante também mais pra frente na carreira dele. A relação, a correlação entre a Mima Idol e a Mima Atriz. Porque sim. Se vocês repararem, a Mima Idol, ela sempre tá meio brilhando, assim. Sempre tem um brilho através dela. E a Mima, a verdadeira Mima, verdadeira entre aspas, tá sempre com tom de roupa escuro. Ela é meio pastel. Tudo é meio pastel, né? Mas a Idol, ela brilha, realmente. E eu gosto muito desse filme porque ele é muito coeso. Sabe, tu começa a assistir, as coisas se conectam muito bem umas às outras, e quando tu chega no fim, é como se ele fosse uma unidade perfeita, tá ligado? O ritmo dele é muito bem feito. Sim, o que eu mais gosto nesse filme é a condução que o Kong dá. Eu acho que talvez de Millennium Actress seja melhor, em certos aspectos, mas o que eu gosto é que é como ele consegue manter a atenção a todo momento. Puta que pariu, eu levei susto até na cena do metrô, sabe? Não porque com medo, é porque eu acho que os elementos que ele expõe ali, ele utiliza tão bem, seja na trilha sonora, ou na animação, ou nas transições, ou em qualquer coisa. Eu acho que o filme é competente em todos os aspectos. Sim, é como eu digo, ele é coeso com absolutamente todos os elementos. Eu vou dizer que eu não levei susto, mas eu fiquei tenso com a trilha sonora. Ah, sim. Eu levei mais susto porque quando ele fazia, principalmente na cena do metrô, né, quando tem uma transição, que ela olha pro espelho e vê a Mima Idol, aí passa um prédio e faz um puta barulho, assim. E acho que foi por causa disso que eu tava meio desatento, na primeira vez que eu vi, né? E eu levei um susto. Eu assisti esse filme grudado, assim, na mesa, tá ligado? Puta que pariu, o que vai acontecer? E passou uma hora de filme, eu nem sabia que tinha passado uma hora, tá ligado? Eu só vi que tinha passado uma hora porque alguém abriu a minha porta, eu fiquei muito puto, inclusive. Só tem uma crítica pra esse filme que eu não gosto muito do final dele. Pô, vai tomar no cu. Ah, não. Eu acho que ele pega muito na sua mão no final do filme. É que é uma luta por se achar o filme inteiro. Eu acho bastante justo que ela se ache no final. Eu não vejo problema, sabe? Porque é o que ela tava buscando. Eu fiquei meio com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Negro, ele termina meio que você interpreta que ela se achou, mas ela morreu. No Perfect Blue, o Kong fala, olha, você tá confuso? É isso aqui. Não interpreta nada, não pensa, é isso aqui. Ele pega muito na sua mão no final do filme. Diferente de Millennium Actress, que é mais uma alusão àquilo que aconteceu mesmo. É uma curiosidade que o Satoshi Kon fala em entrevista dessa questão do Perfect Blue, do que é que é realidade ou não, essa mistura que o pessoal fica assistindo. Ele dizia que se você pegar o filme e for assistir 200 vezes pra tentar saber o que é objetivo e subjetivo, você acaba tirando todo o sabor do filme, como ele diz. Que tem coisas que é pra ficar meio que você duvidando no final sobre o que era real e o que era ilusão. Eu tenho umas duas cenas assim, tipo, uma cena na verdade, que é a cena do hospital. que ela tá no hospital, e daí eles começam a falar que ela tá imaginando que ela é uma atriz em crise de identidade. E você não sabe se ela tá atuando ou não, se ela é daquele jeito mesmo. Exato, aí tu fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo nessa merda? Como é que pode comparar o Perfect Blue com o Cisne Negro de novo? Porque vocês separaram que os dois, a coisa fica mais tensa quando as duas se perdem a virgindade. Eu tô ligado nisso porque o conflito das personagens, eles meio que giram em torno da inocência delas. Tanto a Nina, é Nina, né? Do Cisne Negro. É Nina e Mima. Nada parecido, ele fala, né? O Darren Aronofsky fala que não é, ele não teve influência do Perfect Blue, mas eu acho que isso é mentira. Cara, é a maior mentira de todas, cara. O nome dos personagens é igual. É live action. Se vocês quiserem ver live action de Perfect Blue, vamos ver esse Cisne Negro. Não. Não, porque tem um. Não vão. O live action não. De verdade. Vamos ver o Cisne Negro mesmo que é melhor. Eu não gosto dessa comparação, não. Acho que os dois são parecidos, mas são diferentes. Eles são parecidos em temática, mas eles usam métodos diferentes. Eu vou discordar bastante de ti. Eu só acho que eles têm um contexto diferente. Só que o conflito das personagens é baseado na sexualidade, na inocência. O filme ele tem um turning point a partir do momento da sexualidade, que é a cena do estupro falso e a cena da masturbação lá. A cena do estupro falso que era até que a gente comente. Sem falar que essa cena do estupro e a cena, os ensaios fotográficos no dela é totalmente ela desconstruindo meio que de propósito a imagem de idol dela pra falar que ela tá mudando de vida. É, ela tá tentando se convencer ao mesmo tempo que ela não acredita que ela pode mudar de vida, né? Então ela tem esse conflito dentro da cabeça dela que acaba com a sanidade. O legal dessa cena do estupro é que você meio que esquece que é uma cena de um seriado, sabe? É tão intenso aquilo que você meio que deixa de lado. Que aquilo porque... é um seriado e você passa a sentir a dor. Porque tu tá vendo a partir do ponto de vista dela, né? Então, do ponto de vista dela, aquilo é um estupro real. Ela tá se submetendo a algo que ela não queria, literalmente. Mas outras coisas assim que Perfect Blue tem muito parecido. Cenas que usam o mesmo simbolismo idêntico, tipo a cena da foto, a cena do metrô, mesma coisa. Tem cenas que se tu sobrepor uma outra, elas também batem. A imagem da mãe, que a Nina tem a mãe dela, e a Mima tem a mulher gorda. Produtora. A produtora, que é tipo uma mãe pra ela também. Vale a pena notar no Perfect Blue e no Cisne Negro, agora você lembra. As duas, a mãe da Mina, ela foi bailarina, e a Harumi, ela foi uma idol também. Foi? Foi. E por isso que ela se projeta na Mima, porque a questão é ela envelheceu, ela ficou gorda então, e feia, por isso que ela se projeta a Mima como uma idol que ela foi. Eu sempre achei que ela gostaria de ser idol, mas não que ela não sabia que ela tinha sido. Mas outra coisa que os dois são parecidos é que eles mostram um lado sujo de algo glamouroso, né? Então, não tem como dizer que eles são praticamente idênticos, tá ligado? Só muda o contexto da parada. Ah, inclusive, outros aspectos que vão se repetir nos outros filmes, com menos tal coisa, pode atingir de tudo, que é a metalinguagem. Em Páprica tem isso, tem muita metalinguagem, e em Perfect Blue também tem, que é justamente essa, se citar uma cena de estupro, que se passa num seriado. E seriado fala justamente sobre a história, sobre o conflito dela. É basicamente as mesmas coisas, sobre ela confundir realidade e ilusões e tal. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem. Porque tu tá vendo, aí tu vê a atriz que tá tendo crise de identidade, só que não é ela. É a menina do seriado. Como é que eu vou saber? Não tem como saber, velho. Não é minha culpa, não tem como saber. A atriz do seriado tem crise de identidade e ela é uma atriz com crise de identidade. O legal do Perfect Blue e o Millennium Actress é que o Con fala que eles são meio que irmãos, assim. Enquanto o Perfect Blue ele trata esse lado do fã como uma coisa mais dark, o Millennium Actress ele trata como uma coisa mais light, assim. A relação do fã e o ídolo. O cara é idolatra, de... mas ele não quer matar a menina. Um fala bem, outro fala mal da questão da mídia. Os dois lados da moeda, como o próprio Con diz. Esse negócio da loucura dela, tem um detalhe que eu reparei na segunda vez que eu tava assistindo, que conforme ela vai ficando mais, a sanidade dela vai se perdendo mais, o quarto dela vai se arrumando. Só pros peixes da aquário dela não chega a morrer? Sim. Aham. Mas uma das cenas pra mim, o ápice do filme, se é que a gente já podemos chegar no clímax, o ápice do filme mesmo é a Arumi se revelando como a Mima virtual. Porque, caralhos, aquela cena, ela te dá uma tensão, ela é tão crua, tão visceral, que tu fica ainda mais grudado, sabe? Porra, tu descobriu todo o mistério, só que agora a Mina vai morrer. A Mina não, a Mima. A cena da Arumi correndo atrás da Mima, ela tá toda graciosa, como se fosse mesmo a virtual Mima, a idol graciosa que a Arumi imagina. Aí quando ela passa do lado do espelho, olha pro espelho e tá uma gorda bocejando, suado, lá, baforando, enquanto corre, suando pra cacete, tentando alcançar a Mima. Que é outra característica do Kon, presente em vários filmes, que é ele projetar a diferente personalidade ou face da personagem em vários planos ou através de reflexos. Uhum. Ele faz ou sobreposição ou reflexo. Sempre tem isso. Essa metáfora que tem em relação com os espelhos é foda porque no final, quando ela justamente ela fica daquele ataque de loucura lá, né? Porque a Mima ela tira a peruca dela e ela fica toda louca e ela meio que morre, ela não morre. Ela se machuca num espelho. Uhum. E eu acho que isso é. Acho que isso é muito impactante e significativo em relação dela não poder ser a Mima. Ela não poder ter aquela imagem idealizada dela. E por isso ela se machuca. Tanto que depois ela olha pro espelho todo ensanguentado. Sim. Todo quebrado, assim, né? Tem várias uhum. imagens dela, da Rima mesmo. Um negócio que todo filme dele tem é uma trilha sonora foda pra caralho. Essa não é feita pelo Hirazawa, todo mundo elogia as trilhas que foram feitas pelo Hirazawa, só que continua sendo muito bom. Aquela Angel of Love, a primeira música, eu acho muito divertida aquela música. Ao mesmo tempo ela tem um tom meio dark, eu não sei porquê. Principalmente na cena do elevador lá, que o Stalker mata o cara lá, que ele tá tocando essa música no rádio junto com o corpo do cara no elevador. É meio creepy assim, né? É bem bizarro. Creepy. A trilha sonora é muito boa. Só que a diferença entre a trilha sonora do Hirazawa e do Perfect Blue é que a trilha sonora do Hirazawa dá pra você escutar. A do Perfect Blue ela só funciona no filme. Ah, eu não acho. Eu consigo escutar de boa fora do filme. Depende da trilha. Acho que tem muita muita das OSTs, né? Das músicas que elas são só instrumentais. Assim. Não que instrumental não dê pra você escutar, óbvio que dá, mas acho que ela fica muito melhor no contexto da cena. Sim, do que você ouvir. Até porque até é isso que é a função de uma trilha, né? Sonora. Sim, suspense. Suspense é exatamente isso. Então é difícil de você escutar uma trilha thriller. Suspense, mas sim. Eu consigo. Nossa. Eu gosto consegue. Da trilha de Perfect Blue fora do filme. Você gosta do Chan, né? Gosta do Chan. Eu gosto das duas músicas do Chan, que é a Angel of Love e mais alguma música que eu esqueci. Mas eu gosto também das instrumentais de suspense, eu acho bem boas. Eu também gosto. Mesmo fora do filme. Gosto. Eu já escutei várias vezes, não tem noção. Tem um canal no YouTube que só tem as trilhas dos filmes do Kon e eu escuto direto. E chama as trilhas sonoras do filme do Kon. Exatamente, no meu canal. Cara. 2001, então, né? Saiu Millennium Actress sobre a vida da Shioko, uma atriz bastante conceituada no Japão, nesse mundo fictício do anime. No caso, a tal da Shioko ela é baseada na Setsuko Hara e na Hideko Takamine, que são duas atrizes japonesas. E é basicamente sobre um documentário sobre o tempo de carreira dela. E quanto a isso, ele vai trabalhando muita transição de um filme para o outro, como se ele fosse o mesmo filme. Eu acho que é nesse filme que ele começa mesmo nessa loucura de fazer match cut o tempo inteiro, fazer graphic match o tempo inteiro. Ele faz muita, tipo, ele transita de um filme pro outro de uma forma gradual, sabe? Tem um pouco de um filme, aí ela tá numa carroça e no final do cenário tem outro filme já. E aí no meio os elementos vão se misturando, aí no final ela já tá em outra época, outro filme. Eu acho que é no Millennium Actress que ele começa a ter esse estilo muito mais forte. Ele faz muita sobreposição de cena. Um elemento passa na frente da cena, transição. Eu lembro que no começo do filme tem uma cena que eles estão conversando, o personagem principal, que é o entrevistador, e a Shioko. E aí ela tá contando como é que foi a relação do pai dela com o pedido dela ser atriz. Passa o pai dela na frente dela, ou o cara queria contratar ela, não lembro. Na verdade, o pai dela já tinha morrido quando ela virou atriz. Então é a mãe dela. A mãe dela. A mãe dela. Então tem essa coisa da reação da mãe dela. E aí, tipo, passa o cara que queria contratar ela na frente dela, velha. Quando ele passa, o cenário muda. E aí eles estão conversando, eles continuam conversando, só que na casa dela de antigamente, com a mãe dela do lado. De repente tem outra transição e já é a Shioko mais nova e os personagens do tempo presente vão embora. É, o Pedro falou no Perfect Blue que ele já tinha esse negócio da transição, da edição com bastante match cut, mas eu acho que é nesse filme que ele realmente vai muito além, tá ligado? Ele torna isso o estilo dele mesmo. O que eu acho legal nesse filme é que, além dele ser uma homenagem ao cinema japonês, ele também coloca meio como se fosse você no meio do filme. É o fã de cinema vendo a vida dela pela perspectiva. Sim, do fã de cinema. O Millennium Actress, ele é mais do que uma homenagem, ele é uma celebração. Ele é uma ode ao cinema. Não só, eu acho que não só ao cinema japonês, ficção em geral, como o cinema e a ficção como um todo, assim. Ele é uma ode sobre como isso é uma aventura constante, mas a gente vai falar mais da temática mais pra frente, porque eu acho que a temática é uma das coisas que engrandece tanto o filme e que as pessoas não param pra prestar atenção. Mas a gente chega lá. Eu acho que faz sentido ser não só em relação ao cinema, mas ser a uma a ficção em geral. É porque aqui envolve mais narrativa, né? Envolve mais a ficção diferente de Perfect Blue, apesar de envolver. Só que acho que eles têm focos um pouco diferentes. Mesmo assim, como a gente disse um pouco antes, Perfect Blue, eles têm um contraste. Então, acho que isso contribui ainda mais para a ideia de ser para ficção no geral. Além de mostrar muito mais que só o cinema, só os papéis ali, mostra também os bastidores, mostra os fãs, mostra várias coisas. Uma das características que ele adota nesse filme, que ele passa a usar nos outros trabalhos, é de inserir um personagem no meio do flashback como parte da história. Então, isso é muito legal no filme. Porque no começo, o que, que a gente tem? No começo tu tem a Shioko, novinha, ela vira atriz de cinema, e aí ela começa a contar como se fosse a personagem mesmo, né? Tipo, a personagem que ela interpreta vira ela. Depois aparece o cara, aparece os dois caras, aliás, o cameraman e o personagem principal, que é o entrevistador. Os dois aparecem no meio do filme, filmando o negócio e tentando acompanhar ela. Depois, o entrevistador vira um personagem do filme. O cameraman, ele só acompanha, e no final o cameraman vira um personagem também. Então ele mostra esse envolvimento com a ficção de forma gradual, até que no fim tá todo mundo tipo todo super emocionado com os filmes dela, com a vida dela em si. Foi isso mesmo que eu falei do mostra a perspectiva do fã de cinema através, sim, daquele personagem. De todos, os dois personagens, na verdade, né? Até tem uma transição bem legal, que é eles estão cavalgando, né? Que é um filme lá de samurai. Eles estão cavalgando, aí de repente o cara toma um tiro no ombro, cai do cavalo, e aí eles estão sentados na casinha dela, fingindo que estão cavalgando, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Duas cenas que me pegaram foi a cena que passa o cara na frente dela, e aí faz a transição do cenário, e depois passa o cara de novo e faz a transição dos personagens. E essa cena que ela mostra que ela tá só se envolvendo na história que ela tá contando. A gente não tá tendo um flashback. Eles estão realmente interpretando aquilo. Eles estão até com o chapéuzinho e tal. Outras coisas que ele estabelece nesse filme aqui é que antes a gente tinha uma mulher forte como personagem principal, com essas paradas da tendência feminina. E eu acho que aqui ele puxa mais pra visão do papel da mulher na sociedade japonesa, sabe? Antes não tinha tanto isso. Antes era mais mulher relacionada à mídia. Agora, mulher como a sociedade japonesa vê. E ainda assim, uma mulher forte e imponente. E, sim, com atitude. Tanto que o diretor do estúdio lá, ele fala pra ela, né? Ah, você vai receber nosso país sendo atriz, não sei o quê. Eu acho que é muito mais relação cultura e importância da ficção do que da mulher. Da representação da mulher como uma figura forte. Mas tem, isso tem no filme também, mas acho que não nessa cena em específico. É que tu tem que pensar que toda essa relevância da ficção é o pano de fundo, não é o pano de fundo, é a entrelinha pro conflito da personagem. O conflito da personagem é a primeira coisa que a gente vê, depois que a gente vê essa entrelinha, entende? E no conflito da personagem ela tá correndo atrás, entende? Ela tá tomando atitude, ela tá viajando o mundo, ela tá conhecendo um monte de gente, ela tá se expondo. Nesse ponto, sim. Pra achar o amor da vida dela. Então, ela como personagem é muito forte. Então. Nesse ponto, depois de pensar que ela está sempre correndo atrás do amor e tal, é verdade. Por mais que a gente, desde o começo, tenha relacionado esse conflito a uma ódio à ficção, em primeiro lugar, ele é o conflito da Shioko correndo atrás do amor dela. E não dá pra esquecer disso. Esse filme, ele também trata da mídia com admiração, no caso. Ele vai fazer isso de novo em Páprica, por exemplo. A trilha sonora começa... Primeira composição do Hirazawa pro Satoshi Kon é nesse filme. Outra parceria que depois vai durar. E eu acredito que seja em Millennium Actress que o character design dos filmes dele vão ganhando uma identidade mais própria. Eu sinto que em Perfect Blue era um negócio mais genérico. E aqui o entrevistador e o cameraman, eles já tem um estilo mais próprio. Aí eu vou acho que esse de Perfect... Eu concordo com ele porque de Perfect Blue ele vai muito das condições da época. Depois de todo o sucesso que o Kon teve, depois dessa experiência que ele teve, ele conseguiu criar muito mais uma identidade, não só pra edição ou pras transições, mas também pra arte em si. E falando nisso, Millennium Actress é uma obra de arte, assim, visualmente. É um filme muito mais contemplativo do que Perfect Blue, por exemplo. Perfect Blue não é nada contemplativo, na verdade, né? Mas Millennium Actress tem muito mais esse aspecto artístico do Kon, que vai ter pra Páprica também, né? Eu só ia dizer que eu acho que o design, o character design do Kon, como que posso dizer? Dá pra você identificar quem é do Kon. Ah não, sim, da Mima sim. É que ele tá se referindo aos outros personagens, aos homens também. Depois fica muito mais claro. Sim, eu acho que ele pega muito. Eu até tava comentando antes da gente começar a gravar que eu abri o Opus aqui, que é o mangá dele. E a primeira personagem que aparece me lembrou direto a Keiko do Akira. Então eu acho que ele pega muito esse estilo que, do Otomo. E com o tempo, principalmente em Millennium Actress, ele vai dando uma identidade própria dele. Em Perfect Blue é muito pequena, eu acho. Sabe? Principalmente pros outros personagens eu não vejo. Eu acho que é só pra Mima mesmo. Que ela tem um character design realmente parecido com as outras personagens femininas dele. Uhum. Eu acho que nisso tem, mas de resto não. É, mas é pra mim é a mesma coisa que a transição, a edição dele. A edição dele já é Dynamic Perfect Blue. Ele também já faz umas transições com o Matt Cut, influenciado lá pelo Terry Gilliam. Só que eu acho que em Millennium Actress que ele cria a identidade de fato. O que eu acho bacana nesse filme, pra mim, eu tô falando de experiência mesmo, foi o único filme do Kon que eu tive aquela sensação de jornada acabada, entendeu? Né? É um filme sobre isso. Sobre a aventura em si. Cara, eu acho o conflito da personagem principal, ele pega um pouco ali em mostrar por, sei lá, 20 minutos a mesma cena. Parece que ela fez o mesmo filme direto, né? E por ela fazer sempre o mesmo papel, que era um paralelo com a busca dela na vida real, ela sempre atuava bem. É, pode ser. Mas eu acho que depois de repetir tanto isso, fica um pouco estranho. Só que ainda assim o conflito da personagem, ela tá buscando algo inalcançável, descobre no fim algo que tipo, é aterrador aquilo de lá, tá ligado? Ele te joga no chão e aí depois ele ainda te busca te dar a mão, só que primeiro ele pisa em ti. E eu acho esse conflito muito bem feito. Antes de revelarem que o amor dela está morto, que tem aquelas, né, com o antigo guarda e tal, eu acredito que seja uma dica, né? É, já é uma dica que ele dá quando que ela tá na lua e ela encontra a pintura e ele indo embora, sabe? Ele, na pintura, ela vê ele dando um tchau, assim, aí acho que ele convida ela, tipo, ele faz aquele gesto com a mão, tipo, vem comigo, uhum. Aí ele desaparece da pintura. Aí ela fica isolada. Mas vem atrás de mim. Vem atrás de sim, mim. Sim, sim. Sim, e... é justamente o que acontece. Eu vou até antes disso. Na cena do... aquele filme lá que é referência a Throne of Blood do Akira Kurosawa, que é a parte dos samurais e tal, tem a mina... tem a espírito girando a roda da fortuna e dizendo que vai amaldiçoar ela, buscar o amor dela da vida inteira dela. Então aquilo ali já disse que vai ser o filme, sabe? O filme dela vai, o filme vai ser ela buscando a vida inteira dela, o amor. É, eu acho inclusive, que se em Perfect Blue Turning Point foi a cena do estupro, eu acho que aqui em Millennium Actress, Turning Point, ou onde fica claro tudo praticamente, é justamente nessa cena do espírito, onde tem a roda da fortuna e tal. Acho que ali resume, acho que é uma cena que resume tudo, aqueles diálogos que elas têm. Sim, eu concordo. Tu termina o filme e pensa nessa cena em retrospecto, ela basicamente resume o filme inteiro. Mas, uma coisa... essa cena, ela é referência ao Trono de Sangue, do Akira Kurosawa, que tem o mesmo espírito girando a roda da fortuna também. O ambiente ali todo é meio baseado em Trono de Sangue, tu tem a parte das flechas, algumas lutas ali dos samurais, a cena dela chorando pra mãe dela, mais pra frente, ela já mais velha, é uma cena do Tokyo Story, que é a personagem principal é a Setsuko Hara. É um filme do Yasujiro Ozu. Daí tu tem Godzilla ali no meio também. E tudo fazendo um paralelo também com a história do Japão em que ela tá naquele momento, né? Porque tu tem a bomba. Sim. Quando aconteceu a bomba, tu tem Godzilla, que é uma referência à questão da radioatividade, da bomba atômica. Você pode ver também que na data que ela nasceu no ano que teve o grande terremoto de Kanto, que foi um marco no Japão que quase destruiu o país. Uhum. E geralmente nas cenas que mostra o passado dela, não só o passado dela, no meio dos filmes, que é geralmente uma imagem quase estática e só ela correndo entre as cenas, você pode perceber que é meio que uma homenagem aos filmes, mas também à história do Japão, que você pode ver o Shogunato... o imperador voltando ao poder, o pós-guerra, o período Shoya. É, tudo demarcado pelos filmes. E aí eu queria entrar num negócio que já é um pouco mais pira. Que o filme, ele vai além da homenagem. Ele tem mensagens bastante diretas sobre o que é o cinema, o que é a busca da Shioko e como isso é um paralelo com o entretenimento. Primeiro na chave. A chave. A chave é o elemento principal do filme. Uhum. Sempre quando ela tá com a chave, que é uma lembrança do amor dela, ela tá procurando o cara. Ela tá sempre. E ela não envelhece, né? E ela não. Quando ela tá com a chave, nunca mostrou ela envelhecendo. Ela sempre parece a mesma. Tá sempre buscando o cara. Quando ela perde a chave, ela casa, fica já um pouco mais velha, vira dona de casa. Depois ela busca. Ela encontra a chave de novo, volta, busca. Ela perde a chave, ela tá velha. Outras coisas que denotam isso é um diálogo no começo do filme do entrevistador dela, que era fã e já trabalhou para ela também. Ele fala que ela nunca vai envelhecer. Sim. Então é um dos primeiros diálogos do filme. Tem outro contraste no final do filme mesmo, na hora que ela tá no hospital. Mostra a imagem dela velha e aí mostra ela saindo no foguete. Ela saindo do e ela fala que... o importante nunca foi chegar no resultado, né? Ela só queria a busca mesmo. Esse final denota que a busca deixava ela jovem pra sempre. Sim, que é a própria felicidade, né? Ela também... diz que a própria felicidade é a busca, e no final dá a entender que essa busca, essa aventura é o que deixa ela jovem pra sempre. Você pode ver que quando ela morre, é meio que logo assim depois que é revelado pra quem tá assistindo que o cara morreu, ou dá meio que ver que não tem mais o que buscar e ela acabou morrendo. Mas ela vai continuar a busca depois da vida, é o que ela diz. É muito louco isso. Mas outra coisa legal é essa questão do espírito, o espírito da Roda da Fortuna. Pedro, Roda da Fortuna, significado. É, basicamente, destino. É basicamente um ciclo. Toda vida, a vida em si, ela é baseada em ciclos. No seu destino, tudo já está determinado. É algo assim, né? E como o próprio espírito diz, ela nunca vai achar o amor dela. O amor dela, né? Esse é o destino dela. E o destino dela é a própria aventura em si, que seria assim, que é infinita e tal, que é a aventura infinita. É a aventura infinita. E o espírito diz outra coisa interessante: eu te odeio ao mesmo tempo que eu te amo. Eu sou a pessoa que mais te odeia e mais te ama. Aí no final tu descobre, ela tá olhando pra uma foto dela mais jovem, e aí aparece o espírito no reflexo do espelho do retrato, do vidro do retrato, no caso. E o espírito, ele revela um detalhe que tá o tempo inteiro ali no filme, que é a pinta que ela tem ali do lado da bochecha. E o espírito revela essa pinta, dizendo, ó, o espírito é ela. A conclusão que eu cheguei nisso tudo é que a chave que ela segura é a chave pra aventura. A aventura em si, se tu for olhar do ponto de vista temático que a gente falou lá no começo, é a ficção. Uhum. A aventura é a ficção, tanto que enquanto ela tá se aventurando buscando o amor dela, ela tá fazendo os filmes dela. E a aventura nunca morre, a aventura é infinita, a ficção é infinita, a ficção sempre vai existir e sempre vai estar aí como uma aventura pra quem gosta, pro entrevistador dela, pro cameraman que virou fã dela no final do filme. Então, a aventura é infinita, a aventura nunca envelhece. A chave dela era a chave para a aventura. É, muita gente subestima Millennium Actress por não ser um filme tão, digamos, complexo. Ele é complexo na sua própria simplicidade. Muita gente subestima ele por isso. Não é nenhum Paprika cheio de plot twists, meu Deus. Ou simbolismo, Blue, semiótica. Você fica tenso pra caralho. E, enfim, não, sabe? É um filme mais contemplativo, um filme simples. O que é diferencial nele é a execução e a temática. Que eu acho que a temática aqui é o ponto principal do filme. Tem um conflito da personagem também, como você disse, que também é importante, que representa a figura feminina, mas a temática é a mensagem principal aqui, sabe? Tudo trabalha em prol da temática. E a temática, ela trabalha em prol dessa homenagem. Sim. Porque por mais que tu não entenda as referências ali do Akira Kurosawa, do Yasujiro Osso, do filme do Godzilla, essas porra tudo, dá pra te entender que ele tá dizendo quão bom é o cinema, sabe? Que nunca vai envelhecer. Tu sempre vai pegar o filme da Setsu Kuhara, o Top Story, e ela vai estar nova lá naquele filme. Não importa quanto tempo passa. Aquela aventura sempre vai estar lá, imutável, independente do tempo. E sempre vai nos influenciar, a gente vai influenciar ela, o cinema em si. De fato, é uma mensagem muito bonita, cara. Eu não sei, eu acho que as pessoas subestimam muito esse filme. É o filme mais feels dele. É, com certeza, com certeza. É o mais chute. Quando você acaba, você fica... Boa jornada, né? Eu fiquei por uma semana com um sorriso no rosto depois de assistir esse filme. É, mas quando começa a tocar Lotus do Virasawa nos créditos... Meu Deus, isso que eu espero desse staff. Já tocou no Lotus do Virasawa aí. Puta que pariu, que trilha sonora foda. Eu gosto da Lotus, mas a que eu mais gosto... É Run, que é justo quando ela tá perseguindo o trem. Meu Deus! Essa incrível. Essa música é muito boa. E é totalmente instrumental. Não, não é totalmente instrumental. Tem alguma coisa de vocal ainda, mas é muito pouco. E ele tem uma pegada... Pouco, você nem percebe. Sim, eu percebi porque eu tava escutando de volta esses dias. Ele tem uma pegada experimental, eletrônico, misturando um pouco de Japão, música japonesa, clássica. E a mistura é muito harmoniosa. Porque o tema principal do filme é um tema japonês, né? De época japonês. Ele se passa no tempo contemporâneo, mas de certa forma é um filme de época, porque o flashback é ano passado. E o que eu acho mais interessante... Flashback ano passado foi uma ótima... O que eu acho interessante, que é... Provavelmente eles não fizeram isso de propósito, mas é como você vê, o nome do filme chama Millennium Actress. Ele é uma homenagem a todo tipo de ficção que está aí há anos ou até milênios, podemos dizer assim, porque ficção sempre existiu. E foi lançada em 2001, logo depois dos anos 2000. Provavelmente foi cagada deles. Foi cagada, mas foi uma boa... Foi um bom timing pro título. Foi um bom timing. Foi um ótimo timing. Foi um bom timing. Tem como dizer que não. Tem mais uma coisinha aí. Vocês perceberam que todos os filmes dela, ela tá buscando o amor dela, né? Sim. Ela tá buscando o amor dela em todos os milênios. Ah, pode crer. Filme que passa um milênio. Tipo, todas as épocas que ela passa, É, passa. Não, eu não acho que passa. Ah, porque depois não. Ela tá no futuro. Sim. Entendi. Pode porque ser? Vai desde a época do feudal até sci-fi, sabe? Provavelmente não dá um milênio, né? Mas dá pra entender que ela passa por várias épocas. É, não, não é um milênio, mas você pensa por toda a evolução, digamos, tecnológica, entre aspas, que teve, dá a entender que é isso. Mas talvez até essa atriz milenar também se comunique com esse tema que a gente falou do dela nunca vai envelhecer, tá ligado? Pode passar mil anos que tu vai ver o filme da Setsu Okuhara ou o filme, ou o próprio Millennium Actress, ele vai estar lá e ele não vai estar velho. A personagem não vai ter ficado mais velha, ela vai continuar sendo nova. Dois anos depois de Millennium Actress, saiu Talk About Father. Um detalhe inútil, né, que quem faz o roteiro junto com o Satoshi Kon, acho que o Satoshi Kon também se envolve no roteiro. Eu acho que o Satoshi Kon se envolve no roteiro em todas as obras dele, né? Se envolve em tudo. Mas quem faz o roteiro aqui é a Keiko Nobumoto, que fez o roteiro de Cowboy Bebop, Wolf's Rain e várias outras obras por aí. Só um detalhe mesmo. Talk About Father é um filme natalino, filme de família, com um travesti, um alcoólatra mendigo e uma mina que fugiu de casa encontrando um bebê na noite de Natal. É legal que aí tu já começa com uma alusão aos três reis magos encontrando Jesus na manjedoura. Sim. Só que a manjedoura é um lixão e os três reis magos são mendigos. Aí tu já começa com uma subversão inacreditável. Tanto que no começo do filme ele começa explicando a história de Jesus Cristo. Uhum. E eles pouco se fudendo, né? Se querem saber da comida. Era o padre explicando lá da história de Jesus e tal, né? Jesus era a salvação. Só que todo mundo, todos os mendigos estavam ali, estavam tipo só pra ganhar comida. E no fim o bebê vira a salvação deles também. Sim, sim. Eles se encontram no meio da jornada pra achar um pai pro bebê. E a jornada que vai fazer eles confrontar o problema antigo deles, que fizeram eles meio que separar das suas antigas famílias. E é legal porque, tipo, ah, beleza, tu tá subvertendo esse negócio da manjedoura, dos três reis magos. Só que não é uma crítica. De forma alguma é uma crítica. Muito pelo contrário. Não é. Eles são mendigos, os caras têm problemas, obviamente. O maluco tá um alcoólatra, tá ligado? Daí tu tem o travesti e tu tem a mina que fugiu de casa. Esfaqueou o pai. Esfaqueou o pai, eles têm problemas. Só que eles são muito humanos. Então, de forma alguma, sabe, é uma. Sim, uma eu crítica. Acho que eles usam. É, eles usam essa parte da religião até pra resolver os conflitos dele, né? Que você vê, se você for considerar que Jesus, que o menino, a menina, aliás, né? O bebê representa Jesus, seria meio que. Ou como ele fosse a resolução dos problemas de cada um. É, o Salvador. Ali. Sim. Uhum. Então não é uma crítica. Não, mas, não. Mas. Apesar de ter um teor crítico não relacionado à religião, né? Mais à sociedade, né? É. Sim. Eu acho que é mais sobre a família mesmo. Porque acho a família que tem do Talk About Father não é uma família totalmente convencional. Assim, o que eu ia dizer é que ele só usa essa imagem dos três reis magos, mas não é uma temática de forma alguma, né? É tipo só uma. É uma referência. Uma referência, sabe? Mas não é de fato uma influência. Ele usa a imagem, usa o fato de vindo lá ser tipo uma salvação, mas só isso. E os supostos milagres, que são as coisas que acontecem inesperadamente, acabam ajudando eles. É o espírito do Natal. Sim. Uhum. Aí é a temática, acho. Que seria justamente nessa época do ano todos os milagres acontecerem, né? Eles usam isso na propaganda, inclusive, né? No making of que eu vi. É, tá lá a dubladora da Milk e o Satoshi Kon falando, ah, vejam Talk About Fathers no cinema, onde todos os milagres acontecem. Claramente, você, tipo, acho que qualquer um estranha as supostas coincidências que acontecem durante o filme, mas você aceita porque faz parte da temática dos milagres e que tudo ali ia se resolver de alguma forma. Mas pode se resolver de uma forma até bem natural, digamos. Não acho que... Tem algumas cenas forçadinhas, mas... O cara mas voando no meio da cidade é um pouco... É, um pouco, né? Vento mágico ali, né? Beleza. É parte da proposta. Sim, é um roteiro bem redondo. É bem redondo, bem redondo. Ele não tem... Assim, o máximo que ele tem de loucura é um flashback da menina, eu acho, né? Sim, é o mais... Ele tem uma transição. Mas é só isso? E tipo, isso é 10 segundos e é completamente compreensível. Não tem nada de complexo nessa cena. Então, é um filme super leve. Eu acho que é como se eles estivessem vivendo um conto de fadas, digamos. Tanto que tem várias cenas que fazem alusão a personagens, digamos, não reais, que são de fábulas. como no momento... Todos os dentes. Sim, no momento onde o cara tá quase morrendo, vem uma fada pra salvar ele, né? E acho que aí é um ponto que ele mistura um pouco de fábula e realidade, só que ele se inverte isso, porque logo depois mostra que é uma drag queen vestida de anjo. Até o mendigo que salva ele depois que ele apanha é claramente uma referência a Papai Noel. Sim, então se você vê como o Tokyo Godfathers pode dizer, ele não é só uma ruptura nas temáticas com que ele trabalha, ele também é uma ruptura, digamos, no modo de como ele faz isso. Não sei, no exemplo da fada, ele subverte isso logo em seguida. Eu não acho exatamente que ele está subvertendo essa visão, eu acho que ele só está vendo de uma forma... ele está zoando e vendo de uma forma meio glamourosa, sabe? Não glamourosa porque, como é bom ser mendigo. Mas glamourosa porque eles são humanos e eles têm problemas e eles têm felicidades e eles têm tudo, tá ligado? Uhum. É uma visão meio otimista? Sim. É bem otimista. Uhum. Tanto que se passa na época do Natal, né? Uma época otimista. É uma época otimista, exatamente. E aí, por mais que seja otimista, eles ainda são humanos. Tanto que a Minnie esfaqueou o pai, isso não é tão otimista assim também. E a travesti supostamente tem AIDS. Sim. Teve um amigo, né? Ele que morreu de AIDS, alguma coisa assim, né? Eu acho legal a relação entre três personagens, porque é como se fosse uma família mesmo, né? Uma mãe, que na verdade é um cara, a Miyuki, que é a filha mais velha deles, e a menina, e o menigão bêbado. Acho que essa questão da família é abordada de vários tipos diferentes ao longo do filme. Você pode ver, tem a família dos mafiosos, que é Yakuza, tem a família dos imigrantes morando escondido, tem o velho que mora sozinho, que não tem parente, tem a família de arruaceiro, que bate nos mendigos na rua, tem a mãe que perdeu o filho. E a família de cada um dos personagens também, né? Que é vários tipos de família, a família do pai bêbado, a da filha rebelde. Natal é sobretudo uma época de reunir a família, né? De você, como posso dizer, da redenção dos seus pecados. Eu acho que é tem bem bastante... assim mesmo. Eu acho que Tokyo Godfathers tem um pouco disso. Obviamente não trata como uma redenção, uma jornada de redenção, não. Ele faz isso como se fosse o desenvolvimento justamente dos personagens. E por isso que eu acho um filme tão redondinho, digamos. Porque é assim, é um filme que ele logo constrói os personagens, tem os backgrounds de cada um, né? Que tem relação com a temática e tal. E você já sabe meio que final seria eles resolvendo, né? Se você observar pela temática, fica óbvio que eles vão se resolver. E se desenrola de uma maneira bem natural, sem tirar a questão das coincidências e tal, e termina justamente deles resolvendo todos esses problemas. Por isso que é um roteiro tão redondinho. O legal é que o filme fecha com a menina encontrando o pai dela. Que seria referente à menina mais velha daquela família, ela é meio que o personagem principal, eu acho. E nesse negócio da relação dos personagens, é muito legal como de fato, tipo, o travesti começa a gostar do alcoólatra, tá ligado? E eles realmente se tratam como uma família. É divertido e engraçado, bem feito. Eles meio que simulam uma família o filme inteiro e no final eles acabam virando, de certa forma, uma família, que eles viram padrinho da criança. É verdade. Sim. Tem algumas coisas ainda que, apesar de ser um filme totalmente diferente, não tem essas duas facetas da personagem principal. A personagem principal... não representa tanto a mulher japonesa, mais uma garota adolescente mesmo. Tem um pouco da crítica à sociedade na forma da relação das famílias, né? Sim. Mas não é tão presente quanto nos outros filmes. Principalmente não tanto quanto Paranoia Agent, que é o que tem mais isso. Mas tem algumas coisas ali que ainda se mantém bastante, que é a edição, né? A edição, ele mostra uma coisa, aí depois ele mostra outra, revelando que era essa outra coisa no começo. E o character design tá ainda mais autoral nesse filme. Ainda mais original, ainda mais tu olha e vê, esse é do Satoshi Kon, tá ligado? Eu acho que nesse filme, falando novamente que ele ainda diferencia um pouco dos outros, eu acho que o character design ele é mais caricato. Sim, você vê nas expressões dele, principalmente da Hannah, que é o travesti, ela faz umas caras meio bizarras. É mais em relação, porque é um filme com tom mais leve, é um filme mais alegre, então se entende porque tem esse lado mais caricato. É totalmente... fora do contexto, mas quando ela chora, quando a Hannah chora, o traço dela fica meio esquisito, assim, fica caricato demais pra mim. Ah, eu gosto. Eu gosto desse aspecto caricatural. Pra mim, eu também. Depois de Paprika, em questão de character design, melhor filme. Sim, eu também gosto muito do character design de outra coisa falar sobre a trilha sonora, que ela não é tão, digamos, presente quanto nos outros filmes do... Não, presente do... ela não é tão marcante. Ela é bem presente, ela não é tão marcante. A presente ela é. Que você tem que dar mais destaque, no final é a nona sinfonia de Beethoven, utilizada no final, né? A cena pós-créditos, que se chama Ode à Alegria, né? E obviamente faz todo sentido... relacionada à temática de Natal. Quatro Fathers, ao Natal, e enfim, só um detalhezinho mesmo em relação à sonora. E também é legal citar que, por eles serem mendigos, que são pessoas abandonadas na sociedade, a maioria dos lugares que é retratado no filme é meio que a parte reclusa de Tóquio, que é meio que beco escuro, a parte da Yakuza. Não tem um visual meio que lugares alegres. É engraçado, porque a felicidade no pior lugar do mundo, digamos de passagem, assim. Não exatamente o pior lugar do mundo, mas deu pra entender o que eu disse. É até uma mensagem de esperança, né? Que o Natal também tem isso, de esperança, digamos. É bem um filme açucarado bem... esse filme, né? É, bem tem açucarado. Vários detalhezinhos. Em 2004, um ano depois já do Tokyo Godfathers, o Satoshi Kon lança uma série onde ele pega todas as ideias de personagem que ele teve. Pelo que eu ouvi até agora, são personagens que ele não conseguiu encaixar num filme, mas isso eu levanto depois. E ele coloca numa série de 3 episódios, também pela Madhouse, como tudo que ele produziu até agora, chamada Paranoia Agent. É uma ideia que ele teve que ele não conseguiu encaixar nos filmes dele. Aí ele exatamente série. Isso. Só que, antes de falar assim, vamos falar dessa ideia dele. Tu consegue fazer paralelos com esses personagens, com outros personagens de outras obras dele. Por exemplo, tem a professora com um transtorno de transtorno dissociativo de personalidade, referente a um conflito envolvendo sexualidade, que é mais ou menos o que a Páprica é, só que com um problema um pouco diferente. Né? O conflito é um pouco diferente, ele tem um tom diferente. Mas dá pra te fazer esse paralelo. Outro personagem é um gordo, nerdão, que adora action figure. E os action figures dele vão ganhando vida. Que é mais ou menos o que o Romuro é também, no Páprica. Isso também tem aquele trio suicida, que é composto por um homossexual, um velho e uma menina mais nova. Que dá pra te fazer um paralelo com os personagens do Tokyo Godfathers. Então, eu não sei até que ponto ele não usou essas ideias, ou usou. Acho que ele... pegou ideias que ele teve pro próprio personagem, mas ele não quis usar. Aí ele quis usar em outra série. Mas então, tem umas coisas nessa série que parece que ele já usou, sabe? Mas o que eu digo é que alguma coisa dos personagens que ele já tinha criado, que ele quis usar nos personagens, mas ele descartou. Ah, faz sentido. Se ele quisesse que os personagens do Godfather fossem suicidas e se arrependessem, daí ele faz eles suicidas no Paranoia Agent. Faz sentido? Faz bastante sentido. Mas sobre o que é Paranoia Agent? Alguém? Bom, Paranoia Agent é basicamente uma pessoa foi atacada por uma pessoa misteriosa, que não sabe quem é. Ele só é descrito como um jovem de patins com taco. Ou alguma coisa nesse nível. Ou pelo menos é isso até o episódio 6, né? Sim. Porque... assim, pra mim, Paranoia, a gente, ele tem um começo espetacular. Ele vai fazendo uma conexão entre os casos, entre as pessoas atacadas, que nunca é entregue de bandeja, né? Tu sempre tem que estar prestando muita atenção, tipo, esse personagem falou com o personagem atacado no episódio passado, nessa cena aqui, só que a cena durou muito pouco tempo. Mas tu já viu que eles têm uma relação. Ele vai fazendo essas conexões, a forma como o Shonen Bat é descrito também. A menina descreve o Shonen Bat, é um negócio super amplo, assim. E quando os policiais colocam ela contra a parede, eles falam, você não sabe mais nada, não tem mais nenhuma informação, nada que seja mais específico. Ele imediatamente corta e ele passa pro boca a boca. As pessoas falando que é o Shonen Bat, tipo... o amiguinho da escola falando pro outro, a mulher falando pra amiga e tal. Aí ele já dá a entender que, tipo, o Shonen Bat é um negócio do boca a boca, é mais uma lenda do que de fato algo que aconteceu. É genial esse começo, sabe? tu vai amarrando um episódio no outro, e daí sempre tem meio que um twist, cada personagem tem um conflito muito bem trabalhado dentro do episódio. Todo episódio tem uma temática que é uma crítica à sociedade japonesa, né? Aí certa ele forma. Abandona tudo do nada, sabe? Essa conexão que ele tava fazendo entre as pessoas atacadas nunca mais é citado. Muitos personagens ali, tipo, foda-se, estão ali só pra serem misteriosos. E no final ele explica todo o mistério num diálogo expositivo. Ele tenta voltar a ligar tudo, mas já tá num nível tão... Já meio que desvirtuou tanto que acaba não dando certo, que é a mulher do detetive, que ela já aparece desde a abertura, como se fosse um dos casos principais do Shonen Bat. É, ele é um dos casos principais. Eu acho a mulher do detetive uma ótima personagem que aparece no final do anime. Ela deveria, com certeza, ter aparecido muito antes, porque ela tem uma relevância muito forte, ela tem uma personalidade muito forte. É, eu gosto desse final porque ele faz sentido dentro da trama, mas... que estava sendo construído num cachorro. É, não, assim, eu gosto do final pelo sentido que ele tem. A questão da como é que é mesmo a dualidade do Maromi com a Shonen Bat? O Shonen Bat é como se fosse uma válvula de escape para os problemas através da destruição, como se fosse uma libertação através da violência, enquanto a Maromi é o oposto, é a pessoa fugindo de seu problema por meio da idealização de um mundo gerado pelo apego à personagem. Ah, sim. Entendi, ele era uma forma de escape através da fofura. Aham. E tipo, beleza, pra esse final faz sentido. Até porque tu tem várias coisas. Tu tem um episódio da produção do anime do Maromi. Isso começa com a designer da Maromi. E sem falar que o episódio da criação do anime da Maromi impacta no final, pois... ele ajuda a popularizar a personagem. E é meio que como o Shonen Bat, ele vai crescendo, vai transformando por causa do imaginário coletivo, a fofoca, a Maromi, meio que por causa da exposição da personagem, o marketing, ela em tudo que é lugar. E no final chega os dois, crescem a um ponto que eles acabam se juntando, que é quando vira aquela bola preta. É, eles se consomem. Assim, o anime... eu não sei porquê, mas algumas pessoas eles costumam aclamar bastante como o melhor trabalho do Satoshi Kon. Eu acho que ele tem qualidades muitas e eu quero até falar um pouco. Só que como o mistério, esse roteiro que ele criou no comecinho, que era tudo tão bem encaixado, tudo tão fechado. Genial, genial. Aquele episódio do que eles pegam o Shonen Bat falso e aí tu tem uma viagem muito louca na ficção. Aquele episódio é incrível. E depois ele deixa de amarrar essas coisas. Sim, como mistério, isso é um problema. Algum caso falou desse negócio do Shonen Bat ser a violência e a Maron ser a fofura. Dá pra você até fazer um paralelo com a abertura e o encerramento. A abertura é uma música mais pra cima, assim. Ela é bem mais violenta do que a música do encerramento. E também em relação às imagens, porque tá tudo destruído, né? A abertura e os caras estão... é bem macabro. Vou até um pouco além, que a abertura ela mostra as pessoas felizes com a violência, entende? Felizes não só com a violência, mas com o desastre. Então tu tem uma bomba atômica, tu tem pessoa no lixão, tu tem... O que tem mais mesmo? Tsunami. A chuva. Terremoto. A chuva que inunda tudo lá. E as pessoas estão felizes, elas estão rindo diante dessa situação. Enquanto no Damaromi as pessoas estão tranquilas, calmas, provavelmente felizes de qualquer forma, sabe? Então é aí que tá essa dualidade. Os dois representam uma felicidade, uma válvula de escape, através de alguma coisa. E esse alguma coisa é o que gera a dualidade. Um detalhe importante para citar é que o Shonen Bat não tem rosto. Ele vai se transformando de acordo com o imaginário coletivo por causa das fofocas envolvendo a sua aparência e o jeito que as pessoas acham que ele é. O que para mim é um problema, porque isso era genial. Eu olhava isso e eu batia com essa coisa que eu tinha percebido no começo da descrição do Shonen Bat ser feita através do boca a boca. E eu pensava, pô, esse cara não é um cara... Ele é imaginação. E aí tu chega no episódio dos suicidas, que é um ótimo episódio. Fora do assim, o episódio isolado é bom. Só que no episódio dos suicidas o cara tem um rosto. Por quê? Sei lá, não é Não, eu ia meio que viajar, falar que eles eram amigos do falso Shonen Bet, eles meio que sabiam o rosto do falso Shonen Bet e associavam a imagem dos dois. Só que eles não sabiam que ele era um falso Shonen Bet. Eles não sabiam, né? Isso que é o problema. Uhum. Eu gosto muito da cena que esse falso Shonen Bet morre, né? Porque ele tá num nível de desespero absurdo e daí o Shonen Bet vai lá e mata ele. E é o Shonen Bet matando o Shonen Bet. O legal do episódio dos suicidas é o Shonen Bet aparecendo pra pegar um cara que os suicidas querem que o Shonen Bet pegue eles. Mas como eles estão felizes, não estão desesperados pra morrer, o Shonen Bet começa a correr deles. É, os episódios isolados, eles são muito bons. Eles falam muita coisa. Ele é um anime muito sobre, sabe, sobre a sociedade em si, uma crítica à sociedade japonesa como um todo, porque é basicamente o que Satoshi Kon faz, né? Sempre tem alguma crítica ou retrato da sociedade. No Millennium Actress não é crítica, mas é um retrato do cinema japonês. E nesse ele trabalha cada, tipo, uma área por episódio. Uhum. Cada personagem significa alguma coisa. E isso é muito bem feito. Pra mim, o episódio das mulheres fofoqueiras, se não fosse pelo todo, seria o melhor episódio de todos. Porque isoladamente eu acho o melhor episódio. Esse episódio serve muito pra mostrar o que é realmente o Shonen Bet. Tanto no final, quando começa a subir a câmera, você olha no topo dos prédios e fala uma palavra, etc. E aquilo mostra que o ciclo do Shonen Bet sempre vai existir enquanto as pessoas continuarem o alimentando. O negócio legal desse episódio é que o Pedro falou lá em Perfect Blue, que a Mima interpreta uma atriz com crise de identidade, sendo que ela é uma atriz com crise de identidade. A Shioko interpreta alguém buscando o amor próprio dela, sendo que ela tá buscando o amor dela. E esse episódio é o que tem a metalinguagem nesse caso, né? Porque a mulher que encontra o Shonen Bet, ela encontra o Shonen Bet porque ela tá desesperada pra encontrar o Shonen Bet, né? Ela queria fazer parte do grupo de fofoca. Exato. O Shonen Bet vem com desespero, e o desespero dela era encontrar o Shonen Bet. Daí ela encontra. Cara, é muito legal. O episódio é muito legal. Você pode ver que a imagem do Shonen Bet extrapolou de tanta fofoca que começou a surgir. Tipo ele no beisebol, batendo. É! Ele sendo um monstro gigante, assim, né? É um negócio bem absurdo. E aí vai pro caralho, né? Aí é daí pro infinito. Tanto que aquele policial maluco lá vira tipo um Super Sentai, um Tokusatsu mendigo, né? Fala com bonecos, fala com sei lá o que, coisa que não existe. Aí vai pro caralho mesmo, né? Aí eu já não tava gostando nem um pouco, sinceramente. Eu vou dizer que eu gosto desses episódios que meio que constroem a lenda do Sunset, mas o meu episódio favorito do Paranoia Agent é o episódio do moleque do Patrão, do It. O moleque perfeito, ele é o melhor aluno da turma, não sei o que, ele é presidente da sala, só que a descrição dele bate com o do Sunset. Aí ele começa a sofrer bullying por causa da descrição dele parecer com o Sunset. E eu acho esse episódio o melhor da série por causa dos pontos que vão se ligando. A professora era a professora dele. O amigo gordinho dele é pego pelo falso Shonen Bet, que ele tava meio que desejando que o amigo dele fosse pego. Depois tem tudo mundo assim, porque a professora, daí ela tem a dupla personalidade, que o próximo cara que é atacado era cliente, né? Vocês lembram disso? E aí a filha do cara é atacada, e um policial é atacado, que conhece o cara também. Depois ele esquece, triste. Eu só queria dizer que, tipo, a gente falou muito bem do Satoshi Kon até agora, mas muita gente superestima demais o Paranoia. E a gente fala que é a coisa mais genial do mundo. Mas também, eu acho que falo pra todo mundo, não achamos ruim. Tem pontos muito falhos, mas ao mesmo tempo ele tem qualidades, né? Ele cria uns conceitos que são geniais. E os episódios isolados também, né? Personagens. E se parar pra pensar, Tsukiko, desde o começo, ela é design de personagem, ela criou o Marumi, ela tava sendo obrigada a criar um novo personagem, ela acabou criando o Shonen Bet. Não vai vender. Não. Mas ela criou. E ficou famoso pra caramba, se você parar pra pensar. As duas criações dela. As duas. De formas opostas, inclusive. É uma designer versátil, cara. You know I'm saying, you get on me. You know I'm saying, you get on me. Em 2006, lança um filme do Kon, que é provavelmente o filme mais famoso dele, que chama Páprica. Páprica é o filme mais famoso dele, eu acho que de longe, né? Tem nem o que discutir muito. Ele diz que ele deu mais entrevistas sobre Páprica do que qualquer outro filme dele. Uhum. E Páprica é finalmente a adaptação que ele queria fazer desde o começo da novel do Tsutsui. Eu não vou tentar pronunciar o primeiro nome dele, não. E a novel homônima, né? E é isso, né? Na verdade, Perfect Blue, ele queria... Acho que a gente não citou isso. Perfect Blue, ele queria fazer, na verdade, Perfect Blue como se fosse uma adaptação de Páprica. Só que não deu certo. Na real, ele não queria fazer Perfect Blue, ele queria fazer Páprica. O primeiro queria que fosse Páprica, só que não deu pro Perfect Blue. Na verdade, em 2001, ele já meio que estava trabalhando em Páprica. Ele conseguiu contato com o Tsutsui. Eles se encontraram, né? Uhum. Deu um evento de animação. Aí o Tsutsui deu a ideia pra ele adaptar Páprica pro anime. Porque não ia rolar em live action, porque Páprica tem muito simbolismo e jogadas de câmera que o Tsutsui achava que não ia rolar em live action por questão de estética mesmo. Renda também, né? Ele chamou o Dr. Skon pra fazer um filme de Páprica. É engraçado porque Páprica, muita gente diz que Páprica é superestimado, porque já que tem tanta gente que conhece, tem muita gente que fala bem do simbolismo, de tantos símbolos que tem, então tem muito comentário, obviamente. Vocês acham que é superestimado? Eu, sinceramente, eu acho que ele é elogiado pelo que ele é. Eu acho que ele é um pouco superestimado, digamos, como um filme no geral. Acho que ele é muito elogiado, como o Igor disse, pelo que ele é, pelo que ele representa, por todo o conteúdo que ele tem. Porque eu acho que nesse filme, como ele tenta dar um aspecto mais destaque pro aspecto visual, sabe? Pras montagens, que é onde, pra mim, aqui é o auge dele, questão de transição, de edição e tudo. Montagem da cena como um todo, a composição, a transição, o movimento, né? A animação, de fato. Sim, acho que ele quis dar muito destaque a isso justamente pra apresentar o conteúdo e a temática dos sonhos e tal. Então, eu acho que o roteiro, apesar dele trazer os conceitos bem, dele explorar até que relativamente bem os conceitos que ele se propõe, acho que alguns pontos não fica redondo, principalmente em relação a alguns personagens. Sinto que Páprica é um filme incompleto, sabe? Tem muita coisa ali que ele parece que queria fazer, mas não fez, sabe? Aquele negócio do mágico no começo do filme. O Konakawa, ele fala que o mágico era um ex-colega de trabalho dele, mas sumiu, né? Nunca mais é citado aquele cara. Outras coisas do tipo o vilão, ou mesmo o... O romance, talvez? Não romance. O braço direito do vilão, ele também não é muito bem desenvolvido. Apesar de que... O Ozanai. O Ozanai. Eu acho que muito do Ozanai é visual, sabe? Sim, eu acho até que tal... Deadpool, né? Se o vilão fosse mais bem desenvolvido, o Ozanai já não precisaria mudar nada. Porque quando a Páprica entra no sonho dele, tu já tem, tipo, várias imagens dele no meio do cenário. Tu já vê o ódio. Pelos elementos do cenário, tu já vê o ódio que ele tem pelo Tokita. Tu vê uma estátua dele mostrando quão narcisista ele é e tal. A questão do Edipo Rei que tu falou. Então, muito do desenvolvimento dele é visual. E ele não é um personagem tão relevante assim. Por isso, talvez, eu acho que se desenvolvessem o vilão melhor, ele não precisaria de um desenvolvimento. Mas já como não desenvolveram, também sinto falta de um desenvolvimento nele. E outra coisa é o que tu tava falando, Pedro. O romance? Uhum. Ah, sim. Que... dá pra perceber que tem alguns pequenos detalhes, alguns mínimos detalhes que pode vir a ter um romance, sabe? Mas não é bem, tipo, romance, que nem apareceu no final. Foi algo, pra mim, parecia algo mais como admiração no começo. Que a Tsuko, apesar dela sempre falar mal dele, teve uma cena em que ela xinga ele pacas, que puta que pariu. Mas apesar dela sempre encher o saco dele, xingar ele, ela ainda tinha uma admiração por ele. Ela sempre admite, ele é um gênio, sabe? É tipo... É tipo como se ela admirasse como... É meio tsundere, assim. Por se importar, né? Sei lá. É, ela, ela xinga por se importar. Ela tá preocupada, cara. Por isso que ela fala mal, porque ela quer que ele mude. É, ela quer que ele saia, que ele cresça. Que ele é uma criança. Uhum. O filme deixa claro. Então, isso. Tu vê que ele sabe o que ele tá fazendo. Só que falta parte, né? É, é como se realmente, tipo, ah, faltou grana. O que, que a gente vai cortar? Pega essa página aqui do storyboard, joga no lixo. Não vai dar pra animar essa merda, não. Daí ele vai, vai tirando os pedacinhos e tal. Eu senti realmente isso. Eu assisti o filme de novo e pra mim foi exatamente... Eu realmente acho que foi isso que aconteceu. Sobre o desenvolvimento do vilão, eu meio que discordo de você. Porque ele tem um desenvolvimento, sim. Só que isso é mostrado só no final. Vilão mesmo ou o Ozanai? O careca, o vilão mesmo. Pra mim, esse filme é meio que uma crítica à tecnologia. Porque o careca, o presidente da empresa, ele se vê meio que como um guardião do sonho. Porque o sonho é um solo sagrado e a tecnologia tá invadindo até o sonho das pessoas. Onde você se sente bem e tal. Se tu fazer um paralelo do sonho, sonho quando tu tá dormindo e sonho de objetivo, que ele faz um pouco esse paralelo com o Konakawa, né? Que o Konakawa, o sonho dele é o sonho dele que ele queria ser, né? Se tu fazer um pouco esse paralelo, então ele meio que diz que tipo, a tecnologia tá matando o sonho das pessoas, os objetivos das pessoas. Isso é um tema que eu realmente acho que existe. Páprica, acho que além de ser uma crítica à tecnologia, eu acho que ele tem muito conteúdo mesmo, como a gente já disse, né? Tem religião, tem a questão das pessoas que pararam de sonhar, né? Que talvez seja por conta da tecnologia. Putz, tem muita coisa. Tem a questão da pessoa meio que se apegar, ele chega a citar como exemplo em entrevista um anime e um mangá e meio que fugir da realidade. Ele reúne um pouco de tudo dos outros filmes. Como a gente já discutiu um pouco antes. E Perfect Blue, ele critica um pouco essa parte de entretenimento. Glenn Actress faz uma ode a isso. Eu acho que Páprica tem um pouco dos dois. Principalmente quando ele fala do cinema, que é muito metalinguístico e tal. Quando que ele começa, quando ele fala de internet, principalmente de Semini, ele também faz uma crítica. Então eu acho que tem de tudo um pouco, Páprica tem, sabe? Inclusive, eu acho que tem um pouco de Paranoia Engine também, porque Paranoia Engine é refúgio da realidade, não é? Algo assim. Exato. E isso tem bastante impacto. Pra mim tem bastante Paranoia Engine na cena da parada, né? Tu tem os homens assalariados fazendo suicídio sincronizado, né? Nova modalidade das Olimpíadas, eu adoro aquela cena. Daí tu tem o bando de amigos assalariados também virando uma banda, né? Só que eles viram só os instrumentos, eles não viram a banda em si. A família que é mais gananciosa, daí eles viram aquele símbolo de dinheiro e tal. Nessa cena, visualmente, ele tem muito de Paranoia Agent. A cena dos celulares é ótima. Das garotas com cabeça de celular, mostrando a saia, e os caras vêm com a cabeça fechada. Eles falam, pra bater a foto. Né? Elas falam, quando estão no burtinho, são ainda melhores. Algo assim. Que era só no momento. É bem engraçado. Cômico e incrível. Ele tem um pouco de comédia, né? Sim, sim. Mas, e pra mim essa cena é tão boa, porque um dos temas principais que é trabalhado na Atsuko é a questão da sexualidade, né? Que ela é ela é fechada, ela é íntegra, ela anda com o cabelo amarrado, as roupas delas têm uma cor mais morta, cinza, ela anda mais contida, enquanto a Páprica já é o oposto completamente. As roupas dela são mais quentes, o cabelo dela é quente, o jeito dela andar é mais, sabe, mais feminino até. Aquela cena de transição dela correndo, e daí tu tem uns black frames pra mostrar a Tsuko virando a Páprica, e aí o jeito dela correr muda. Como inclusive, ela come hambúrguer no começo, né? Tudo sensual, né? Tanto que ela usa a sexualidade pra acordar o cara. Outra cena sensacional, né? O cara, ele tá com um monte de boneca em volta dele, só que ele tá morrendo, ele tá virando um balão que vai pra outra dimensão, outra realidade. É meio confuso, né? Aí a Páprica, ela aparece em forma de uma boneca, né, pra acordar o cara, e os caras falam que ele vai morrer se ele passar pro outro lado. As bonecas falam pra ela que ele vai morrer se ele passar pro outro lado. Vira meio que uma geisha, tenta seduzir o cara, aí ela vira ela mesma. Aí ela entra no cara. Ela entra no cara e explode ele, entende? E essa cena também é bastante interessante, porque tu, é como eu disse, o movimento dela já mostra essa sensualidade dela. É muito detalhe na animação. Então, nessa cena, ela tipo, ela tá vestida de menina da vila, aí o cara fala como se tivesse salvo ela. Num segundo ela tá confusa, no segundo seguinte ela já entrou no papel, entendeu o que o cara quer e vai trabalhar em cima disso, né? E ela vai convencer o cara com isso. E tu vê isso só pelo se mexer dela. Ela olha pras roupas, vê o que aquilo é, olha pro cara, aí faz uma carinha de safada, tá ligado? E vai pra cima. Sim. Então o movimento mostra a sensualidade dela. Ela usa isso, ela não usa nada, porque tem uma cena que ele tá prendendo ela. Ela fala, você é um boneco controlado pelo diretor, e você não tem uma mulher, alguma coisa assim. Eu não lembro direito do diálogo, mas ela dá uma sacaneada no cara, meio que usando a sexualidade dela. É, ela também, nas conversas com Oikal, ela sempre, sabe, ela sempre se joga pra frente dele, entende? Ela tá falando lá com ele no cinema, eles estão um banco de distância, ela já, sabe, joga a cabeça mais pra perto dele, começa a falar animada, sabe? Outra coisa, o final, a conclusão também remete a isso, né? Que é o homem e a mulher como opostos. A luz e a escuridão. A luz e a escuridão, exato. É, Páprica é muito sobre dois lados da mesma moeda, né? Tipo, é muito sobre ter duas pessoas opostas pra você descobrir o seu verdadeiro eu. Que é basicamente o conflito da Tsu, que é a personagem principal e tal. Exato. Que é muito bom, inclusive. Sim, sim. Será que aquela cena do bebê gigante não remete a isso? Eu acho... Então, essa cena do bebê gigante... Ela é muito louca. Então, acho que é o ponto mais confuso do filme, pelo menos pra mim, achei. Pra maioria de vocês também. Também achei. Eu vou tentar dar uma viajada aqui pra ver se rola. E, enfim, vai. Eu acho que uma das temáticas de Páprica, como o Kon disse, é sonhar, sabe? Sonhar faz bem. Sonhar faz bem. As pessoas pararam de sonhar. E ela, depois de reunir todo mundo ali no robô, né? É o Tokita, a Tsuko e a Páprica. Eles meio que se juntam e eles renascem. Ok, né? Eu não sei que isso representa. Mas a parte do bebê, ele engolindo o vilão principal, né? Que ele mesmo diz, eu sou o sonho, sabe? Eu sou o sonho em forma perfeita. Eu acho que quer dizer que você se alimentar de sonhos, você se alimentar de seus sonhos faz você crescer. Eu acho que tu foi longe. Eu acho que eu realmente acho que foi longe. É algo assim, então, eu disse que eu ia longe, mas eu tô tentando... É totalmente literal, sabe, o que eu falei. Tá comendo sonho e tá crescendo, algo assim. É difícil acreditar nisso, sério. É foda, mas é uma interpretação. Eu concordo contigo até a parte do renascimento. Porque o fato dela ser um bebê, sabe, ela tá renascendo. E a Páprica é de suco junto ainda, sabe. Eu realmente concordo com a parte do renascimento. Depois daí eu já não sei. Aí já é um negócio, né, confuso. Eu acho que eu tentei falar isso porque é como se fosse uma representação, tipo, explícita isso. Você sonhar faz você crescer, sabe? Faz você ter um objetivo e secreto. Tá. É muito. Eu vou aceitar. Enfim. Mas eu prefiro achar só que ela renasceu e o resto é ela lutando contra o cara. Só isso. Você não tem nenhuma. Nada. Só até o renascimento que pra mim ficou bastante claro, mas de resto. Quando eu vi essa cena, eu fiquei what the fuck. Eu não pensei em nada, eu só fiquei what the fuck. Não, mas tu concorda que o renascimento é bastante lógico, né? Sim. O vilão principal, ele sai daquele buraco negro que tá se formando na parada. E o nome dessa parte final do filme é A Parada em que Tudo Existe, né? Porque ali é basicamente onde todos os sonhos eles se formam. E isso tem relação com o shintoísmo, né? Porque o shintoísmo é uma religião que engloba todos os deuses, engloba todas as religiões, sabe? O próprio Kon, ele fala isso, que em relação à religião católica, que o shintoísmo ele aceita, o deus católico e tal. E aquele buraco negro que tem ali é aquele portão do shintoísmo, né? Da religião, alguma coisa assim. Ele realmente falou isso? Sim. Ele falou tanto que a explicação dele para os objetos na parada é que no shintoísmo todo objeto tem um espírito dentro. Caralho, nunca. Meu Deus, nossa, tão. Tão e óbvio. E como o shintoísmo envolve tudo, tudo tá ali, sabe? Desde os costumes japoneses. diz até a Estátua da Liberdade. É, não, que é um porque ocidental. O que ele... que é, fica óbvio no filme é que o cara, ele consumiu os sonhos de todo mundo. Então ali, quando ele entra no buraco, ele se torna um com os sonhos das pessoas. Uhum. Isso pra mim ficou bastante óbvio. Mas tematicamente, sim, eu nunca tinha pensado nisso. Caralho. Voltando àquela questão da sexualidade, o desejo do Ozanai era Tsuko, né? Era, exatamente. É engraçado porque é um filme bastante sobre desrepressão, que é tu liberar os sonhos que estão reprimidos dentro de ti, né? Então, tipo, uhum, a Tsuko, ela quer ser um pouco mais solta, só que ela não consegue por causa do status quo dela, né? Konakawa, ele é a mesma coisa, né? Ele reprimiu o sonho dele dentro dele, mas eu quero falar um pouco mais dele depois. E a mesma coisa pros outros personagens. Uhum. Inclusive por esse pessoal que vira uma banda, pro pessoal que acaba se matando por ser assalariado e tal, é tudo nesse sentido. Tanto que o Tokita vira um robô por causa da mentalidade infantil dele. É, porque ele é uma criança num corpo de um adulto. E o presidente, ele chega a falar que ele finalmente voltou a andar, que o desejo dele, o sonho era poder andar, uhum, de novo, você pode ver. Então ele é um filme sobre depressão, o desejo do Ozanai era isso, era ficar com a Tsuko. Só que o desejo do Ozanai era ficar com a Tsuko, né? Não era nem com a Páprica, que seria a mulher de sonhos. Pra, uhum, ele, a Páprica era uma casca. Uma casca, só, né? Isso foi, uhum, muito bem representado na cena que ele abre, é, ela e tal. Tem uma questão da borboleta, eu não lembro de quem é o sonho, mas tem uma parábola que o cara sonha com a borboleta e ele começa a ver o mundo do ponto de vista da borboleta. E aí, quando ele acorda, ele não sabe se ele é a borboleta ou se ele é ele. Inclusive, a parada da borboleta é muito presente em Páprica. É principalmente relacionada ao vilão. Acho que sempre quando que aparece o sonho principal invadindo os outros, sabe, quebrando o cenário, uhum, entre aspas, sempre aparecem as borboletas, assim. Mas eu nunca entendi direito o que a borboleta representa nesse filme, né? Agora tu entendeu? Agora eu acho que entendi melhor. É que tu não saber se tu tá sonhando ou não, né? Tu não saber o que é real ou não. Se o que vocês estão falando faz sentido, porque aparece uma borboleta quando a Tsuko vai pular no prédio, e era um sonho aquilo, depois ela volta pra realidade. Sim, sim. Outro elemento, esse elemento eu já não sei o que significa, a borboleta eu sei. Outro elemento que é bastante reforçado no filme que eu não entendo é a boneca. Tipo, assim, uma coisa que a gente não falou, mas que é bastante importante deixar claro. Se nos outros filmes tu não sabia o que era real ou ficção, nesse aqui, mano, esquece. É muito mais complicado de saber o que é real ou não, o que não é real, o que é não ser real, afinal de contas. Sério, é muito difícil. Mas a primeira cena que isso fica claro é que a Tsuko tá no quarto do Homuro, e aí a câmera muda de perspectiva e começa a ver um pedacinho do guarda-roupa, e aí aparece boneca. Nesse ponto ela tá sonhando. A boneca tá dizendo que ela tá sonhando. É sutil demais e a boneca quer dizer alguma coisa. E eu não sei o que é. Eu acho que a boneca representa o Homuro. Pode ser. Porque quando ele cai do prédio, ela também cai. Quando que ele morre, assim, aspas, né, quando ele cai, a boneca também cai, é verdade. Mas, então, a parte dessa temática de sexualidade, o sonho ele meio que engloba tudo, né, a desrepressão, a parada de tu soltar o que tá reprimido dentro de ti, ele meio que engloba tudo isso, a sexualidade é uma parte. Outra parte que eu acho tão bem trabalhada, talvez até mais, seja a questão dos objetivos de vida mesmo, sonho como objetivo de vida, através do Konakawa, que dentro da questão do Desemine ali, é o paciente que deu certo. No final do filme isso fica bem claro, né? Quando que, uh-huh, eles estão andando lá, conversando sobre como fez sucesso o tratamento e tal. Que ele tava bem, ele sempre ficava feliz quando ele entrava no mundo dos sonhos e a Papa ficaria junto com ele. Ele era caidinho pela Papa. E ele foi o único que não pirou, né? Todo mundo pirou. Ele era o coração ali. Ele é a Tsuko e o doutor que já tinha sido tratado pela Páprica em algumas cenas antes. Aí, nesse quesito de todo mundo pirou, será que não é por causa do vilão e todo mundo pirou? Sim, mas daí o Konakawa também devia ser... O Konakawa também devia ter sido afetado. Só que ele não foi porque ele, sabe, ele foi o paciente bom do Desemine. É, ele foi o que se redimiu, entre aspas, né? Porque acho que ele foi um dos últimos, das últimas pessoas a entrar no sonho coletivo, né? Ele entrou, uhum. ele entrou um pouco depois dos outros personagens. Ele se resolve o conflito dele antes, né? Resolve toda aquela coisa da figura idealizada e tal. Então, uhum. já que ele não tem mais arrependimento, acho que ele... Por isso que ele Sim. seria o último a entrar e o que é o paciente que deu certo. Perfeitamente, porque o tratamento funcionou nele. Ele se curou. Ele não tava reprimindo mais aquilo dele. E eu acho, assim, tematicamente é meio que isso só, né? Mas eu acho a montagem das cenas dele muito, mas muito boa. Os diálogos também, ele falando sobre cinema com a Páprica, sabe? No começo, ele um pouco mais contido, um pouco mais tímido pra falar sobre cinema quando ela pergunta pra ele. E aí naquela cena do que eles estão de fato no cinema, ele já parecendo um diretor que manja tudo do que ele tá falando. A Páprica tá muito interessada, né? É, isso mais uma vez engloba aí a parte do movimento corporal e engloba um pouco da gente, do que a gente falou muito durante esse cast, que é o quão sempre trata de cinema ou entretenimento nos filmes dele. E nesse caso não é diferente. É muito metalinguístico, né? E a cena em que ele dá um tiro no Konakawa e daí de repente tu tem uma... Não. No Konakawa. Konakawa dá um tiro no Ozanai e aí de repente ele... Você tem uma transição depois desse tiro e virou um filme meio James Bond, assim. A montagem da cena é muito boa. E ele sempre faz vários paralelos com o cinema. Nos momentos que Konakawa aparece em tela, você tem vários paralelos com o cinema. As primeiras 7 sequências de cena lá do filme, que são vários match cuts e daí passa de um lugar para o outro, são referências a filmes. Tem o Tarzan, filme de espionagem, filme de época. Mas e não só nisso, pode ver ao longo do filme a Páprica referenciando a Pinóquio, saindo da baleia, a Pequena Sereia. É muito aquilo que a gente disse, né? É uma narrativa visual pra caralho. Sim. Diálogo é tanto quanto, ou até menos importante do que a leitura das imagens. Tu tem que saber ler figurinha, né? Essa é a verdade. O Kwon, ele sabe bem como utilizar os elementos. Ele sabe bem como utilizar a mídia de animação. Uhum. É. Inclusive, fica bem mais fácil representar essas questões dos sonhos, todos esses simbolismos e detalhes em uma animação, justamente do que um live action, por exemplo. E eu acho que esse é o grande mérito, né? Como a gente disse, porque tem várias paradas que ficam meio incompletas ali, precisa de mais desenvolvimento e tal. Só que o grande mérito dele é o quanto ele consegue contar a história com o visual. Né? Ele é uma animação, de fato. Ele não é algo que tu vai adaptar de qualquer forma para um live action. Não vai dar. Ele funciona como animação e ele usa animação. Até porque certas transições não seria impossível fazer em live action. Igual quando ela pula do prédio, daí já corta pro sonho, ela caindo no sonho. É, tem Sim. muita coisa. Nossa, a edição, a edição do Kwon é muito rápida pra live action, né? Pra live muitas action. Cenas tem, uhum. Sim. E muitas cenas dele tem. Ele se utiliza de poucos frames, né? Porque ele acha que isso dá pra reter melhor a informação, utilizando uhum. Menos elementos da tela, né? Tu não lê Sim. melhor a informação, mas tu precisa estar mais atento pra entender ela, né? Enfim, Páprica é uma boa animação. Como animação. Obviamente, dentro de toda essa parte técnica, tem mais uma vez o Hirasawa, ele também trabalhou no Paranoia Agent. Acho que de todos os filmes do Kwon, é nesse que o Hirasawa atinge o ápice junto com o nível de animação. Ele consegue denotar muito bem na trilha sonora o clima de Páprica, o que é o filme. Ele faz uma mescla de música mais carnavalesca e alegre com um tom meio psicodélico. E a parada é o melhor exemplo disso. Ele mescla tudo ali, sabe? Tem. Aham. Uhum. É muita mescla. Tem coisa eletrônica, tem coisa de tambor. Sem falar que Byakuya no Musume nos créditos é sensacional. Aquela música é incrível. Eu gosto muito também de A Drop Filled with Memories. Aquele momento tá caindo, de transição, não é? Clássico. Quando ela vai entrar no sonho do Himuro, né? Dá um foco na Tsuko, aí a câmera sai e aparece a Páprica. Assim, uhum. Totalmente. Nossa, aquela é muito boa. A música ali tem um timing assim, incrível no momento que foi sim, colocado. Sim. A música tem tudo a ver com a cena, né? A Drop Filled with Memories. Uhum. Até meio óbvio. 2007, o Kon, ele resgata algumas parcerias que ele tinha no passado, que a gente citou aqui, com o Mamoru Oshii, mais junto do Makoto Shinkai, que é o cara do Garden of Words. E eles criam um projeto de curtas de um minuto chamado Anikuri 15, onde eles reuniriam 15 diretores para cada um fazer um curta um minuto, cara. Nisso, o próprio Kon lança um chamado Ohayou em 2008, né? Sim. E é o último trabalho dele como diretor, que saiu até agora, pelo menos. É um curta, basicamente, que demonstra como nós nos sentimos de manhã, pelo menos a grande maioria das pessoas, e eu tô incluído nisso. É, tu acorda meio casca vazia, e aí tu vai se sentindo mais e mais disposto, e pronto, Ohayou. Até se você se sincronizar com o seu corpo. Uhum. Cada casca é como se fosse um dia diferente. Ela me lembra um pouco a Mima. Não sei porquê, acho que o quarto ali, o ambiente. Visualmente, né? Lembra muito o quarto da Mima. É uma pessoa normal. É uma pessoa normal, ela acorda, e daí cada casca representa um dia diferente, e todas elas se juntam, mostrando que ela realmente está disposta naquele momento. E acaba. Assim, é simplíssimo e muito legal. E é o último trabalho dele, porque depois do Ohayou, depois do Anikuri 15, na verdade, porque ele era principais envolvidos. Ele começa a dirigir The Dream Machine com a Madhouse de novo. Em 2010, ele descobre que tem câncer pancreático. O médico dá 6 meses de vida para ele, só que a doença se alastra e ele fica muito incapacitado, não consegue mais trabalhar, não tem mais como ele trabalhar, e como ele fica muito tempo longe da família, da mulher dele, ele resolve voltar, né, aproveitar. Ele quer ficar mais tempo com a mulher. Ele fala que, se eu vou morrer, eu quero morrer em casa, né? E ele, nossa, é bem foda essa carta que ele deixa a gente morrer. Eu acho engraçado que ele fala, tá tudo no certo pra ficar em casa. Eu nunca vi tanta coincidência assim desde Talk Godfather. E ele fala das coisas que ele se arrependeu, né? De não ter podido passar tanto tempo com a família, porque ele era muito workaholic, de como o Murayama, que era o diretor da Madhouse na época, ajudou ele com os projetos tão, sabe, tão diferentes e que não dão tanto lucro assim. Além de ter câncer, ele sofreu pneumonia, ele quase morreu por causa disso, tanto que o médico diminuiu ainda mais o prazo de vida dele, ironicamente, num 7 de julho, que é um festival no Japão que celebra a alegria. Se você perceber bem nos making-offs que você vê, principalmente no de Páprica, ele fumava muito, mas assim, muito, principalmente quando trabalhava, sabe? Você via na mesa dele aqueles lugarzinhos de deixar cigarro, sabe? Cheio, lotado. Ele disse que na época ele gostaria de divulgar na internet, falando que ele estava com câncer e que ele tinha pouco tempo de vida, mas ele achou melhor não, porque ele não queria chocar boa parte das pessoas e os fãs dele. Então, só veio a notícia um dia depois que ele morreu, através de uma publicação feita pela família dele no site, com as últimas palavras dele. Aí, nessa época em que ele estava repousando em casa, o diretor da Madhouse na época, ele vai falar com sobre o último projeto dele. E, assim, com passa informações que ele pode passar pro Maruyama, só que ele mesmo diz que o filme era muito dele, né? Ele até diz se arrepender de ser tão egoísta e de deixar as imagens que ele tinha na mente pra ele. Ele diz que ele cuidava de tudo, a história, roteiros, personagens, esboço, a música, mas que ele conversava bastante com o diretor de arte e tudo, ele tentou passar, ele se esforçou pra compartilhar um pouco o ponto de vista dele pra equipe. Uhum. E nesse jogo, depois que ele morre, projeto incompleto do The Dream Machine, o Maruyama funda o estúdio MAPPA, que tem o principal objetivo de terminar o The Dream Machine. Ele fala que ele quer terminar o Dream Machine antes da morte do Kon completar 5 anos. No caso, esse ano, né? Sim, esse ano. Eu acho difícil. Acho muito difícil. Tem problemas com renda, né, com investimento. É, porque o que ele explica, né? Ele diz que quando a Madhouse foi fundada era um espaço para criadores. Só que com o tempo ela foi se endividando com isso e agora eles têm mais que adaptar do que criar. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo, de fato. Com todos os estúdios, diga-se de passagem, não é só com a Madhouse. É, Verdade. Então ele sai da Madhouse, não sai totalmente, ele ainda faz parte do estúdio, só que ele sai da Madhouse pra começar do zero, apesar de não ter tanto fundo quanto a Madhouse, ele também não tinha dívida. Ele queria começar do zero pra ser de novamente um estúdio de criadores, né? Tanto que os primeiros animes dele foram com o Shinichiro Watanabe, que é um cara super autoral. Ele falou que ele vai fazer, não importa quanto tempo demora, ele vai fazer, só que o MAPPA não tem a grana. Não sei, espero que saia esse ano. Ou não. Melhor, vou mudar aqui o que eu disse. Eu espero que saia quando tiver na qualidade certa. Exato. E vale a pena destacar também que o Dream Machine, ele é um filme infantil, né? Que o Gon queria fazer pra criança. É, um road movie com robôs. Seria outra ruptura, né? O trabalho dele. Pelo que eu entendi, seria meio que um Tokyo Godfather, né? No sentido de não ter muito a ver com as outras coisas. 100% não vai ser igual a visão que o Kon certamente gostaria de passar, mas que eles consigam emular o máximo possível tudo que eles aprenderam com ele. Outra coisa, talvez não tão relevante, que aconteceu nesse tempo aí foi que lançou no Japão uma coletânea das histórias dele, daquela que a gente falou lá no começo, do Toriko, que lançou em 1984, outras histórias pequenas que ele tinha feito na adolescência e tal. Lançou uma coletânea desses shorts. Infelizmente não vem pra cá. 2011. Um ano depois da morte. Ele se chama Yume no Kaseki Kon Satoshi Zentanpen. É nome japonês, tem aqui. Que se pode traduzir como Pequenas Histórias Completas do Satoshi Kon, um fóssil de sonhos. Eu acho legal esse respeito que o diretor da Madhouse tinha com o Kon, a ponto de terminar o trabalho incompleto dele, né? Sinal que ele tem uma confiança pelo diretor. E é muito um negócio de japonês, sabe? De tu, sabe, ter o teu orgulho muito ligado ao teu trabalho. E é algo muito visceral. É algo muito... Ele vai fazer, não importa o que aconteça, ele vai fazer aquilo. Até porque o Kon tinha grande amizade com ele, porque ele foi uma das únicas pessoas que ele revelou que tinha câncer, que ele preferiu esconder de muita gente. E também ele era muito grato a ele, porque a maioria dos filmes dele sempre passava do orçamento e esse cara dava um jeito. Eu acho que esse foi o Satoshi Kon, né? Um cara bastante autoral, que provavelmente gerou muita dívida pra Madhouse, mas também gerou muito trabalho bom, particularmente meu diretor favorito. Com o meu compositor favorito também. Eu acho que ele chega perto, talvez questão de grandeza, talvez não seja. Mas eu acho que ele chega perto do Miyazaki, questão de filme marcante, assim. Sempre tem um feeling, você sempre sai com algo a mais. Eu acho que Satoshi Kon também tem esse feeling de sair com algo a mais. Eu gosto até mais dele do que do Miyazaki, apesar de que isso talvez seja mais gosto mesmo pelas temáticas. Mas é isso, né? O cara, o japonês, que falava sobre sexualidade, falava sobre feminismo, falava sobre homossexualidade, fazia crítica a assalariados. Fala mais o quê? É isso. Na sociedade japonesa no geral, ele era aquele tipo de cara. Assim como a ficção em Millennium Actress, a ficção do Satoshi Kon nunca vai envelhecer. Satoshi Kon, aquele tipo de cara.